de pain de Jacques Hugo est tombante. Est-ce de noi de vos feuilles, vos dansants et tes cueillis, sont des vies de français. Bonjour à tous et à toutes, 17h03 sur Radio Arc-en-Ciel. Et comme tous les vendredis, bien sûr, vous, on se retrouve pour l'émission Descouverte. Et vous êtes bien avec Manu pendant ces deux heures. Avant tout, je voudrais remercier tous ceux qui se sont inscrits pour le repas. Eh bien oui, c'est déjà demain. Le repas organisé par Radio Arc-en-Ciel dans notre salle des fêtes. Et bien sûr, qui sera animé par Capa Negra en acoustique. Et voilà, on est désolé de ne pas avoir pris tout le monde. Je sais qu'il y a eu des appels comme on avait dit dès le début, voilà, les premiers arrivés, les premiers servis. Et malheureusement, on n'a pas assez de place pour tout le monde. Mais voilà, ça sera pour une autre fois. En tout cas, on est désolé, on s'excuse de ne pas avoir pu prendre tout le monde. Pour ma part, je vous dis aujourd'hui, nous sommes le 7 mars 2025, c'est une journée de printemps, une journée vraiment de printemps. Ça donne envie d'être dehors, d'être dans le jardin, mais surtout, bien sûr, en compagnie de Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et là, on va commencer tout de suite avec une chanson de Johnny Abreu, ça s'appelle « Monge noir ». Festa na brincadeira. Esta é a vida que eu escolhi. Só sei viver com alegria. O vosso amor é importante e ainda mais a vossa energia. Eu quero as mãos no ar, toda a gente a cantar. Eu sou assim desta maneira. Eu quero as mãos no ar, toda a gente a cantar. Quero carinhado por estarem sempre a meu lado. Agradeço todos os dias, nunca esqueço, muito obrigado. Esta é a vida que eu escolhi, só sei viver com alegria. O vosso

Porque uma linda donzela magoou meu coração. Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Oh, oh, oh, onde está a tua filha? Oh, oh, oh, onde está a tua filha? Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Eu quero falar com pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Espero que a minha vida seja mais que uma passagem sem sentido. Lutar por ela faz-me ter o brilho de querer viver mais que sou para viver. Poder ter tudo nunca foi o caminho. Viver além da estrada, mas sozinho. A rampa certa para que o destino seja sobreviver, mais que viver. Além da estrada, ainda é casa, não moro lá só. Há quem dê asas à palavra de achar. Só dá certo e no final vivo sem viver. Sei que a minha vida é dar sentido às horas que passam e o brilho que ela tem realça meu querer viver mais que sobreviver. Eu tenho tudo para seguir caminho. Sigo pela estrada, mas sozinho só vai dar para sobreviver e não para viver. Além da estrada, ainda é casa, não moro lá só. Há quem dê asas à palavra de achar. Só dá certo e no final vivo sem viver. Vivo sem viver. Percebo agora porque foste embora. É grande o amor que ficou no meu peito. Preciso te ver de qualquer jeito. Procuro por ti ao meu lado na cama. Todo o meu corpo grita que te ama. Que te ama. Eu quero que meu amor é verdadeiro. Volta para mim, diz-me que sim. Vou-te mostrar que existe em mim um homem cavalheiro. Procuro por ti ao meu lado na cama. Todo o meu corpo grita que te ama, que te ama, que te ama. Porque eu não quero acordar com uma estranha na minha cama. Que te ama, que te ama. Farei de tudo para ser de novo a minha dama. José Malho, que te ama. Et la chanson qui va suivre, donc c'est une chanson qui est numéro un dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Tout le monde la demande. Tout le monde s'est un petit peu moqué de moi au début quand je la passais. Mais aujourd'hui, tout le monde me la réclame. Et là, c'est nos bénévoles qui sont en bas dans la salle, en train de préparer la salle justement pour l'événement de demain, qui me disent de mettre de la musique un peu plus entraînante et ils demandent donc à Banda Adhésive un Miñamota. Donc on va écouter un Miñamota de Banda Adhésive. Et c'est pour toute l'équipe qui est en ce moment qui est en bas dans la salle, en train de préparer pour demain, pour l'événement de demain. On écoute Banda Adhésive un Miñamota. A minha moto que eu comprei na juventude, gastei a nota, mas andei nela logo pude. Como eu gostava quando andava na moto, mal parava, queria dar mais uma volta. Quando eu queria dinheiro para gasolina, e assim dinheiro à minha mãezinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tá lá, lá, lá. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tá lá. Havia sempre quem pedisse uma boleia, mas eu escolhia quem podia pôr na mota, porque ela tinha de aceitar a minha ideia de mais à frente darmos uma campanhota. Quando eu queria dinheiro para gasolina, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha, pedia assim dinheiro à minha mãezinha. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao porto, tá lá, lá, lá. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao Porto, tá lá, lá, lá. Não era um gênio quando tinha a minha moto, ganhava prémios, mas gastava logo a nota. Saía à noite para as boates da XF. Que belos tempos que para mim jamais esquece. Quando eu queria dinheiro para gasolina, dizia assim, dinheiro à minha mãezinha. Quando eu queria dinheiro e já não tinha, dizia assim, dinheiro à minha mãezinha. Com minha mãe eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Toda a gente sabe que o rapaz solteiro gosta de ir ao Porto, tá lá, lá, lá. Oh, minha mãe, eu quero dinheiro, porque já não chega o que o pai me dá. Voilà, c'était Bande Alésive à Minha Motte, et ça c'est pour toute l'équipe des bénévoles de Radio Arc-en-Ciel, sans qui rien ne pourrait se faire ici à la radio. En tout cas, un grand merci à eux. Merci encore une fois au nom de toute la radio pour ce que vous faites. Et on continue avec plus entraînant au conjunto Nova Danse Barriga Cheia. Na porta não se rala com gordura. O português vive só para comer, e o seu maior prazer é comer até fartar. Mas o Abete e o Camone, coitadinho, ao comer um cozidinho, a panela quer rapar. O português é o maior, é bom garfinho, mas é bom trabalhador. O português é o maior, é bom garfinho, mas é bom trabalhador. Não fiques triste.

Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Et oui, c'était Emmanuel Campos à Cœur d'Italie. On continue avec l'Indanet et au King of the Pits, au Gait et à Sardine. Il est 18h02 sur Radio Arc-en-Ciel. Premiar à tua porta, roçava-me nas tuas pernas, até te arranhava as costas. Deves ter a mania que és um animal feroz, mas homens como tu de mim não levam a melhor. Se eu fosse um miauzinho, tinhas mais sorte comigo, pulava à tua janela para ir dormir contigo. Não és um Scooby-Doo, nem és um rei leão, seja que animal fores, nunca me vais pôr a mão. E tu uma sardinha, comia tudo, tudo, tudo, tudo, até raspinha. Achas que és engraçado, mas vou dizer-te assim, duvido que consigas comer tudo até ao fim. Se eu fosse um gato e tu uma sardinha, comia tudo, tudo, tudo, tudo, tudo até raspinha. Achas que és engraçado, mas vou dizer-te assim, duvido que consigas comer tudo até ao fim. Subir ao teu telhado, no abrir e fechar olhos, já estava no teu quarto. Deves ter a mania que és muito engatação, mas homens como tu, ai, é só estaladão. Se eu fosse um miauzinho, tinhas mais sorte comigo, pulava à tua janela para ir dormir contigo. Não és um Scooby-Doo, nem és um rei leão, seja que animal fores, nunca me vais pôr a mão. Se eu fosse um gato e tu uma sardinha, comia tudo, tudo, tudo, tudo, até à espinha. Achas que és engraçado, mas vou dizer-te assim, duvido que consigas comer tudo até ao fim. Se eu fosse um gato e tu uma sardinha, comia tudo, tudo, tudo, tudo, até à espinha. Achas que és engraçado, mas vou dizer-te assim, duvido que consigas comer tudo até ao fim. falo por mim.

Et on poursuit avec au Prince Touga et Diego Corona, Sam Spaff. Ouais, tu sais, Faf, c'est notre ville. On finira notre vie là-bas. Soit du bon côté d'ajuster ça. On manie l'art du genre de tout temps. On fait la fête avec tous nos amis. Souvent, on nous prend pour des sauvages. Mais on est fiers que tout le monde dise. Et qu'on faffe, nigga, et faffe. Esta frase.

saber. Eu não vivo às custas de ninguém. Falam se eu tiver mal, também fala se estou bem. Por isso que eu nem ligo, que vale a vontade. Talvez falar dos outros traga mais felicidade. Agradeço por ser tão feliz. Juntos partilhamos mil momentos de emoções, mas minha história não acaba aqui. Se hoje eu canto e viajo pelo mundo, é por você, é por você. Se hoje eu canto e agora sou feliz em tudo, é por você, só por você. Agradeço aos fãs e a toda a gente por tanto carinho e tanto amor. Vocês fazem parte dos meus sonhos e canções. Minha alma hoje é bem melhor. Já são tantos anos nesta estrada e agradeço por ser tão feliz. Juntos partilhamos mil momentos de emoções, mas minha história não acaba aqui. Se hoje eu canto e viajo pelo mundo, é por vocês, é por vocês. Se hoje eu canto e agora sou feliz em tudo, é por vocês, só por vocês. É por vocês, é por vocês. Se hoje eu canto e agora sou feliz em tudo, é por vocês, só por vocês. Se hoje eu canto e viajo pelo mundo, é por vocês, é por vocês. Se hoje eu canto e agora sou feliz em tudo, só por vocês. Eh oui, Thiago Silva é por vocês. Et voilà, il est 18h53, l'émission se termine. On va finir avec cette jolie chanson do Zé Praia. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Merci à tous ceux qui ont appelé. Ça fait cœur au chaud, ça fait plaisir aussi. Voilà, tous vos petits messages pour nous encourager. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, de 17h à 19h. Juste après moi, vous allez retrouver Albino et son émission Mavrika. Et je donne aussi rendez-vous à tous ceux qui se sont inscrits pour demain pour l'événement que Radio Arc-en-Ciel organise pour le repas Paella avec Capanegre pour animer cette soirée. Merci à vous tous. Bon week-end. Bon fin de semaine. Tanto da noite quanto eu, para ver a mulher mais linda, vou ao fim do mundo ou mais ainda. Ninguém gosta mais da noite do que eu, para ver a mulher mais linda, vou ao fim do mundo. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Levo um copo fresco à boca, num balanço distraído. Ninguém gosta mais da noite do que eu. E sinto gelo a quebrar das canções. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Gosto de ser mais um que canta o refrão com o Zé Praia. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Para ver fim do mundo ou mais ainda. adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Eu quero a mulher do Minho, só quero a mulher do Minho.